chega de perder tanto que demais. Vi em tudo céu, fiz de tudo cais, dei-te pra ancorar doces deletérios. E quis ter os pés no chão, tanto eu abri mão que hoje eu entendi, sonho não se dá. É botão de flor, o sabor de fel. We'll be right back.